tudo acabou. Baby, quando o sol toma conta da manhã, vai lembrar que sou. É no máximo. Diferenciando entre os DJs do Maranhão. Tá gostosinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho. Tá gostosinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho. E vai amaciando, e vai amaciando, e vai amaciando, e vai amaciando. Equipe, sempre senso queiro, são 10 anos de tradição. Equipe, sempre senso queiro, é de Cubiteu, é da evolução. Robson Cris, sempre em primeiro lugar, no coração da galera. No coração da galera. Agora vamos juntos, curtindo o Badala, todo mundo reunido, o animal já tá na área. Agora vamos juntos, curtindo o Badala, todo mundo reunido, o animal já tá na área. Equipe, sempre senso teiro, são 10 anos de tradição. Equipe, sempre senso teiro, é de Cubiteu, é da evolução. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. DJ Robson, a humildade e originalidade. Pra cima! Pra cima! Tá gostosinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho. Tá gostosinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho. E vai amaciando, e vai amaciando, e vai amaciando, e vai amaciando. Para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei! DJ Robson! Arrebenta! Robson. Este é o DJ Robson, o top maranhense. E você sabe disso. Olha quem tá vindo ali. Robson. Olha quem tá vindo ali. Robson. Robson Cris, curtindo sua praia, rolando uma gelada, a marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olha no meu Itai, delícia chega mais, aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão, aí vem delícia pra fazer. Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz. Eu deixo

Robson Cris, sempre em primeiro lugar. Agora o comando é seu, DJ Robson. DJ Robson Cris consagrado. No mix, DJ Robson Cris, o garoto show. DJ Robson. Cruising on the south side, linking up with my feet. Shorts in the back, she's all up in my ass. Alô, Robson Cris, o top do Maranhão. Top do Maranhão, DJ Robson. So let the music play. DJ Robson, simplesmente o top do Brasil. O pequeno príncipe do reggae. O pequeno príncipe do reggae. O pequeno príncipe do reggae. O pequeno príncipe do reggae. Agora é o melhor top, top do mundo. Aqui é o moreno do sucesso, Robson Cris. Linking up with my feet, shorts in the box, she's all up in my hands. DJ Robson Cris consagrado. No meu mix, DJ Robson Cris. Aqui é o moreno do sucesso. We're jamming to the music, Ale, so let the music play. DJ Robson! Jamming to the music, Ale, so let the music play. DJ Robson Cris, o top dos tops. Oi, aqui quem tá tocando? DJ Robson Cris. Arrebenta, DJ Robson Cris. Aqui é o Top Moral DJ Robson Cris. Love is a beautiful thing. Love is, how I feel for you, words can't explain. I can't compare you to anyone or anything. I never expected this. Robson. Woman, you are a gift. And I'm so blessed to have you, my girl. Oh, I'm thankful for this. You gave my life to meaning. You gave my heart new feeling. Where were you? I asked myself. Never been the same since I found you. Sunshine again since I found you. It's clear to see my life has changed. Better days, you and me, nothing stands in our way. And when you smile, the dark clouds go away. I'm so blessed to have you, my dear. Oh, I'm thankful. Alô, Robson Cris! Where were you? Sometimes I ask myself, where were you? Ooh, I'm happy I found you. Life has never been the same since I found you. Sunshine again since I found you. Every hour, every minute, every second wanna be with you. And when you're not around, girl, I'm feeling oh so blue. Ooh, you gave my life new meaning. You gave my heart new feelings. Baby, where were you? I got to ask myself. DJ Fabrício Incomparável, DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.